Se já não lembras como foi, se já esqueceste o meu amor, o amor que dei, que tirei, não queria lamentar depois. Mas uma coisa é certa, eu sei. Amor maior, e ainda vivo que te dei, ainda sei quanto te amei, ainda desejo o teu amor. Não tenho esperança de te ver, não sei, amor, onde andarás. Pergunto a todo que te vê. Sonhar.